Nosso tema dessa noite é o passe espírita. Muita gente vem na casa espírita por causa do passe, né? Porque gosta do passe, porque se sente bem quando recebe esse passe ali dentro. Então, às vezes, nos relatam, né, da sensibilidade que elas têm naquele momento ali. Mas o que é o passe exatamente, né? O passe é uma exteriorização de energias, fluidos ou emanações. Então, exteriorização é algo que sai de dentro. O passe espírita, exclusivamente, ele é a transmissão conjunta de fluidos magnéticos e espirituais. Transmissão porque parte de uma pessoa para outra. Conjunta porque, além da pessoa que nós vemos ali dentro, existe também a equipe espiritual, porque lhe foi dito fluidos magnéticos e espirituais. A pessoa consegue transmitir os fluidos magnéticos e os trabalhos espirituais através do médium que está ali, os fluidos espirituais. Por isso que o local adequado para ser feito um passe é dentro de uma casa espírita que tem a estrutura necessária para que isso ocorra. Muito bem, isso é o que é o passe, de uma certa forma, bastante simples, então. E para que ele é indicado? Não sabemos por que nós viemos para tomar o passe. Cada um tem a sua necessidade, o seu porquê. E sente isso. Então, o passe, ele é indicado para pessoas enfermas, fisicamente, para aqueles que estão com problemas emocionais, transtornos emocionais, pessoas com problemas psíquicos. Então, muitas vezes, nós temos problemas que ficam, parece que, ocupando a nossa mente o dia todo, nós não conseguimos nos livrar ou resolver daquilo. É indicado também para pessoas que têm assédio espiritual. Então, muitas vezes, a pessoa sente uma carga ao redor dela, entende como sendo espiritual. O passe também trabalha através disso. E, como eu disse no início, né, pessoas enfermas, porque quem está bem, não que não precise do passe, mas talvez a necessidade seja muitíssimo menor. Ninguém vai para um hospital se não tiver necessitado de ir para um hospital. Ninguém toma um remédio se não precisar tomar um remédio. A ideia do passe também é trazer um auxílio, seja ele físico, espiritual, emocional, psíquico, como foi dito, é nesse sentido. Então, para quem é o passe, é para quem está realmente precisando. Então, foi dito, né, desarmonias físicas, psíquicas, emocionais. Como funciona o passe? Muitas vezes a gente entra ali na sala, por curiosidade a gente até olha como é que acontece, né? Então nós vemos uma pessoa ali, ou várias pessoas ali, dando o passe, transmitindo o passe. E aos nossos olhos, nós não estamos vendo nada além de alguém se movimentando com as mãos. Então os nossos olhos não captam o que realmente está acontecendo para nós. Como eu disse, energias, fluidos espirituais que são transmitidos para cada um de nós quando a gente está ali dentro. Para que esse passe ele realmente aconteça, existem alguns pré-requisitos, vamos dizer assim, para que a gente possa vir para a casa espírita, entrar ali, tomar o passe e sair, vamos dizer, melhor do que quando a gente veio. São duas partes que compõem, vamos dizer assim, a parte que transmite e a parte que recebe o passe. Então, aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão ali dentro, para estarem ali, né, nós moramos numa cidade pequena, onde nós nos conhecemos, né, então muitas vezes a gente diz, mas aquela pessoa ali está dando passe, né, nós até já criamos uma certa barreira ao identificarmos alguém que a gente conhece e que de repente a gente não tem uma boa impressão daquela pessoa. Muito bem. Aquela pessoa, para estar ali, é necessário três coisas, no mínimo. A primeira delas é a vontade. Ela precisa ter boa vontade de vir fazer esse trabalho. Mas só vontade não basta. É preciso que ela estude para poder trabalhar dentro de uma casa espírita. E o terceiro passo, tanto importante quanto esses outros dois, é a preparação para aquele trabalho ali. Então, todos nós temos a nossa vida fora daqui, as nossas questões materiais que nos preocupam, que nos perturbam durante o dia. Então é necessário, sim, uma preparação para que a gente possa acalmar e, no momento que está ali dentro, fazer com que essa transmissão, que não é apenas do encarnado, mas da equipe que está do lado, ela possa ocorrer de uma forma o mais fiel possível. Então, são três etapas, no mínimo, básicas para que aquilo ali aconteça. Então, essa é a parte da transmissão da energia. Mas também tem a parte da recepção da energia. Quando nós entramos ali, nós temos que estar abertos àquilo que a gente vai receber. Então, muitas vezes a pessoa, vamos dizer assim, ela vem trazida para o centro, né? Porque o marido, a mulher, diz, não, vamos lá que tu precisa. Então, a pessoa vem, às vezes, meio contra a vontade. Não que ela não vai receber, mas ela talvez não receba aquilo que ela poderia receber. Então, a preparação também nossa para tomar o passe, ela também é importante, porque ela nos coloca numa posição aberta. Aquela energia, aquele fluido que vai ser transmitido para nós, é como se ele grudasse, ele fica impregnado em nós, ele pertence a cada um. E não tem essa de, aquele passe não era para mim, não. Aquele passe que vai ser dado para mim é o passe que eu preciso receber, com aquela pessoa, com aquela equipe que está ao redor dela. Então, é uma das questões. E nós vamos receber de acordo com aquilo que a gente precisa e merece receber. Então, muitas vezes nós buscamos alívios, curas, mas algumas questões, elas demoram bem mais tempo do que a gente imagina. Algumas são simples, são rápidas a gente resolver, mas outras, elas não se resolvem, talvez, nessa encarnação. Nós estamos preparando, talvez, uma melhora para uma próxima. O nosso entendimento, às vezes, ele não consegue alcançar isso porque nós temos uma visão limitada sobre a nossa vida, sobre o aqui e o agora. Então, o nosso merecimento naquele momento, às vezes, como dizia uma frase aqui, né? Muitas vezes nós precisamos provar de algumas situações um pouco mais difíceis, que é para fortalecer realmente a nossa busca, o nosso interesse, aquilo que realmente a gente vai receber. Muito bem. Já disse Jesus, né, a cada um segundo suas obras, né, nós vamos receber de acordo com aquilo que nós realmente fizermos ou estamos ainda fazendo. É uma troca energética. E outras formas que a gente poderia dizer do passe, além do passe. Várias vezes a gente fala aqui, vocês já conhecem, que é aquela caixinha das irradiações que tem ali atrás, quando a gente chega. O que a gente faz com as irradiações? O que são as irradiações? A gente coloca o nome de uma pessoa que a gente sabe, encarnado ou desencarnado, que está precisando de uma energia boa, de um auxílio, de uma oração, e escreve o nome dessa pessoa num papel, coloca dentro daquela caixinha. Isso é uma forma da gente transmitir energia para aquela pessoa que a gente está endereçando. O passe, como foi dito, transmissão de energia. Então, a gente também está fazendo essa transmissão de uma outra forma, a distância. Outra, a questão da água fluída. Nós trazemos a água, colocamos aquele carrinho lá fora, aquela água entra na sala dos passes, é feita a fluidificação dessa água, que nada mais é também do que uma imposição de mãos e transmitido àquela água energias necessárias àquele trabalho de fluidificação dela. Se a gente lembrar do que já foi dito em outras oportunidades e procurar, muitas vezes a gente fica até em dúvida, né? Se as coisas que são ditas, será que são verdadeiras? Será que não é muito fantasioso tudo isso? A gente entra numa internet ou pega um livro, tem vários que falam sobre isso, e verifica o que é a capacidade de transformação das moléculas da água através da energia imposta a ela, não apenas pelo passe, mas por outras formas de irradiação que ela recebe. A ciência explica isso através de estudos. Então a gente vai ver o quanto ela consegue se transformar para bem ou para mal. E sabendo que o nosso corpo é composto mais da metade dele de água, então se explica também como isso ocorre com a gente na questão física. Então quando a gente está tomando aquela água fluida também, que é uma água que recebeu uma magnetização e um fluido espiritual, a gente está fazendo o consumo não apenas de uma água, mas é de um remédio que é capaz de nos auxiliar na questão física, emocional e espiritual. Então, mais um ponto. O passe, que a gente já disse, então, também é uma forma de transmissão de energia. E outra que nós fazemos desde pequenos, e que talvez a gente não tenha lembrado, que é a oração. A oração também é uma forma de transmissão. Quando nós nos colocamos em estado de oração, quando nós nos permitimos realmente como que sair daquele turbilhão que nos afeta e nos colocamos nesse estado, nós trabalhamos como se fôssemos uma antena, porque nós conseguimos fazer uma ligação com o mundo espiritual e mais alto, porque o mundo espiritual da nossa frequência normal, a gente faz essa ligação a todo momento. Mas nós nos ligamos à espiritualidade superior através da oração, e através desse momento e dessa prática nós obtivemos quanta coisa boa. Quantas pessoas já conseguiram através dessa prática uma tranquilidade na sua vida através da compreensão, daquela parada, daquele momento de entendimento, de energia, que muitas vezes a gente não sabe de onde aquilo está vindo, mas se não é de um movimento que nós estamos fazendo, de dentro para fora, buscando isso, e nós estamos alcançando. Então, cada vez que a gente se movimenta nesse sentido, de buscar uma coisa melhor, a gente alcança, a gente recebe. Lembrando, algumas coisas são um pouco mais demoradas, mas nós estamos recebendo. É necessário que a gente compreenda bem o que é a nossa fé, o que a gente acredita, para poder entender como essas coisas acontecem. E ainda uma ideia que um livro nos transmitiu também, é na questão dessa de transmissão de energia, um grupo de pessoas, de uma comunidade, ela fazia isso todos os dias ao redor de uma horta que eles produziam. Eles faziam uma espécie de mentalização através do grupo ao redor dessa horta e estavam potencializando aqueles alimentos que mais tarde eles iriam consumir. Então a gente imagina, no momento que eles consumirem aquilo, o quanto mais eles estava retornando para eles sob forma de energia, de potencialidade naquilo que o alimento pode nos trazer. É o mesmo processo, vamos dizer assim, da água que a gente ingere.